Que as partes não vão bem com o todo, que os uivos do telefone já não são o que eram de antes, que os discos vinil eram melhores para lançar um telhado, um amor, não digo impossível, digamos íngreme. Sabe-se que isto já não vai lá com café, que isto já não vai lá com musas, nem com três ou quatro pinos de medrão no olho, mas na volta à exportação de maus fígados, ainda nos safa de jogar matrecos por dinheiro. Fazem-se progressos. Mete-se o progresso. O progresso vai, esta parte é para cantarolar. Isto vai. O progresso não se mete assim a quente! Estamos, por exemplo, muito à frente em termos de vento. Não há vento que não nos venha. Isto respirar, porra. As trombas do trombone, a tripa do tripé, o truque do trique, o trabalho do tralalá e por aí adiante outras coisas também, o livro do tomo, a casa da tenda, o tojo da terra, a tropa da malta, o tango da valsa e no final de contas ainda estamos às aranhas. Então esse fio vem ou não vem, Ariadne? Diz por aí nas tascas de Lisboa. Então é a pessoa. e a plenitude das suas faculdades. Então o emprego dos plenos poderes, dos plenos pulmões, aquilo de estar distraído e acertar em pleno num verso, isto estar em plena juventude, em plena rua, em pleno dia, em pleno verão. Não há meio de, dizem eles. O emprego é precisamente o meio de. E o pleno emprego é isso, mas de uma vez por todas. Uma vez em pleno é uma vez por todas. Já lá vamos. Andamos nisto, diz-se, aquém do pleno. Há um dia sermos plenamente empregados. Cerram as costuras do ar e em casa vem pelos canos, em achamos, pelos meandros, o som de mais uma manhã. E rebenta o dia em cheio. O dia em cheio pelos canos em torno chega a meio da respiração e corta. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I've heard the mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me. Yassin? não parece nem falha, nem vácuo, nem abrigo, nem toca, nem ponto em reino de rápidas vírgulas. In the room the women come and go, talking of Michelangelo. Olhem isso. E passam-se outras coisas. Trinta e tantos anos de dias no oco rolo dos meses, a passar rangentes pelos canos e cá estou de pé e vivo, à espera no tempo dividido. What thoughts I have of you tonight won't with me. Espécies, porque antes mal acompanhado, porque isto não está para esplendores, porque acordei triste e desci os estores, dizem que ajuda quando se está constipado, dizem que ajuda quando se está a meio Ezra Pound. Gods floating the azure air, bright gods in Tuscan, back before dew was shed and the first light and the first light. Procurava eu a via vácua de deixar a vida, e nisto vi, pela primeira vez, um rasgão na renda do júbilo. Oh! Aspirador que não aspira, e não há tempo em que não esteja vivo. Sempre vivo, eu queria extinguir-me um bom bocado. Eu queria, depois era uma vez, e depois logo se via. caminhão a fita vossa para vir para aqui com esse paleio? Rua! Saem daqui para fora, a culpa é vossa! Civilizou-nos até ao osso. Comemos, por exemplo, dois côvados de tecido de linho e este meu casaco, e reparemos que há coisas que sobem e coisas que descem ao longo de milénios. Também os poemas são sempre sobre coisas que sobem e descem, isto é, coisas que sobem, coisas que descem. A poesia é a arte da Monas. Chega a maldito ponto de regressado, ganha ferrugem e só tem fotos desfocadas com o chapéu de cowboy tombado, a dançar encostado à coluna no canto da sala, de braços a dar a dar e com a ponta solta em bruto, como um lenço inútil em torno do pescoço gasto. É mal empregado, expirou, é um respirador. Vai pelos meandros, não lê entranhas, espera pela aspiração, espera uma linha de crédito até o fim do verso, uma linha de vida até chegar à curva, um de guia para a berma para receber o seguro. E respira para atravessar as trevas, é livre às vezes, é um respirador, respira não tão completamente, respira como aos outros, mal. É livre às vezes, precisamente entre inspirar e expirar. Mal empregado. Mas estamos confiantes, vai havendo força de trabalho e roda, mesmo que a música não dê para dançar. Vai-se tendo dentes mais ajustados a esta altitude, a este bairro, a ter supermercados por perto onde há algumas variados líquidos para gargarejar. Parece que molas às cores não faltam. Vai-se respirando melhor em estados de emergência, entretendo o escasso na boca com som de escarro, e entre tudo e apesar de tudo há o éter, etc, diz a vizinha, a atravessar as trevas. O horror guarda-se em vácuo e depois congela-se, mas tem que ser logo. O horror mete-se a frio, diz a vizinha, a atravessar as trevas, com cometas a passar ao fundo entre as malhas da roupa estendida e no rodapé rubro dos telejornais. Os poetas tentam escrever poemas à pressa no meio da afasia, sobre a chuva, entornam o café e, entretanto, o pó mexe-se de um lado para o outro das salas. não tem uso ou mais-valia, frases, fruta que não medra ou vem errada, há teclas de piano que não soam, cordéis que não prendem nada a nada, talvez tivesse de dizer que prendem nada a nada, epifanias que não são tidas, eletricidade estática que zoom, não há quem pegue que não arrepio, costas abaixo, eurídices que não sabem por onde anda o Orfeu e nem sequer se ralam, dívidas que não se contraem, trocos que não entram em ranhuras, há um desperdício enorme de fogo que não é posto, espinhas que passam pela vida sem encontrar a pessoa certa, pontos sem nó, pó que não é limpo, televisões que ninguém está a ver, coquetéis molotov que não chegam ao seu destino, infelicidades que não dão sonetos, fodas tristes que não deram casamento, memórias não reavivadas, sensibilidades mal sensibilizadas, consequências que não se tiraram, pingos que não fazem plim, plim, plim, a ninguém os ouve, turistas que não vão visitar os Jerónimos, frases que não vão até ao fim da linha. Há sítios, covinhas nas bochechas, olheiras, sítios assim mal iluminados, mesmo a pedir que se faça alguma coisa com eles e nada. Há para aí sociedades criativas que não recriam conversas de câmara nos intervalos da bola. Disparam-se foguetes e ninguém diz: isto é que é faturar! Passam profetas entre nós e ninguém lhes pede para cuspir caroços em arco. Fala-se de anjos, mas ninguém os convoca para lutas na lama em horário nobre. Não se dão aos poetas banquinhas de revelação rápida na Rua Augusta. Há escaravelhos, mas ninguém os cega até encontrar esplendores. Há América, mas já ninguém a descobre. Há rabaldos, mas já ninguém vai para lá para ser feliz. Já não se inauguram obras de restauro no quintal das traseiras com as palavras: era uma vez. No Marquês, dizem eles. É preciso fazer mais com menos. O truque é continuar a respirar. A felicidade é o mais eficiente dos cremes de beleza. O comprimento ideal da gravata é 2 dedos acima da fivela do cinto. 9 em cada 10 mulheres preferem homens de fato e gravata. Dizia-se, por virtude do muito imaginar. As meias devem cobrir a canela e ser compridas o suficiente para não mostrar a perna quando o homem se sente. Para jogar pelo seguro, as meias devem ser de um tom intermediário entre a calça e o sapato ou da mesma cor. Dizia-se, jogar pelo seguro. E dizia-se, o nome da empresa deve construir uma ligação emocional com o cliente. Dizia-se muito, custo-benefício. Dizia-se, afã. Bem, afã, talvez não se dissesse muito. A fazeres dizia-se, embora de outra maneira, dizia-se vida. E vida dizia-se trabalho. E trabalho dizia-se emprego. Emprego dizia-se é pegar ou largar. Dizia-se é a vida. Sou claro pelo pleno emprego do inenarrável em matéria de prazos do IRS. Sou pelo pleno emprego dos buracos da estrada como método para arranjar novas ideias. Sou pelo pleno emprego das bolas ao poste para fazer música de dança. Sou pelo pleno emprego dos mecanismos que permite aquela bola que há dentro do autoclismo subir e descer. Sou pelo pleno emprego dos balcões para pedir que ponham outra música. Por falar nisso, sou pelo pleno emprego dos guichês, das repartições públicas para recitais de ópera one-on-one. Sou pelo pleno emprego das tardes de março via Vértice Reserva Bruto de Ouro. Sou pelo pleno emprego de ervas medicinais para fabricar. cenas de porrada. Sobre o plano emprego de comissões de moradores para aperfeiçoar a imitação do Pio da Coruja. Sobre o plano emprego dos grupos de leitura de Ezra Pound para chegarem a roupa ao pelo a jovens empreendedores. Sou também pelo plano emprego de jovens empreendedores para tapar buracos da estrada. Mas não todos, pela razão supracitada. Enfim, adiante. Sou pelo plano emprego das bolas de demolição peludas. Cigarros para ir à rua, da rua para virar a esquina, pelo pleno emprego do suor do nosso rosto para adocicar a língua, pleno emprego dos sensos para descobrir onde mora a amada e quem gosta de manteiga dos dois lados da torrada. Neste momento, empregam-se esforços neste sentido debaixo de uma mesa onde não se janta, mas onde se emprega a fundo a respiração do copo até não ver nada. Até ao fim. Ou seja, pela poesia, mas não pelas razões certas. Pelo pleno amor, mas não exatamente pelas razões enunciadas pelos capitães de Abril, nem sequer por caminhos coincidentes com os da Comuna de Paris, embora pouca coisa bata o amor que abre buracos nas paredes e se põe de pé em cima das barricadas. sobre o pleno emprego das razões, mas não das certas, das revoluções, mas daquelas que, como aquele livro de poemas que andas há semanas a ler em voz alta no autocarro, podes levar a casa de amigos e de estranhos a qualquer hora, sobre o pleno e livre emprego de qualquer hora e de martelos no que toca a abrir caminho pela cidade. Sobre o pleno emprego dos filhos, que são precisamente martelos para abrir imprecisos caminhos da cidade, mas mais ainda pelo pleno emprego dos filhos para pleno emprego do facto da rotação da terra, para pleno emprego do sofá para kung fus de joelhos, para pleno emprego de acordar cedo para ter na voz barulhos infernais, para pleno emprego da doença para usar cobertores de cores vivas para desaparecer, para pleno emprego das explicações sobre usos selvagens de dentes nas zonas da Ásia onde neva, para pleno emprego de ligeiros desníveis em frente às portas para saltos de muros altos, para pleno emprego de medo escuro para entrar na cozinha a derrapar, para pleno emprego de tubos de papel higiênico para ver um sorriso na nuca ou, alternativamente, para conhecer a alma de um poste tocando-lhe como pau e vento, para pleno emprego de ter plenos poderes, tantos por dentro e por fora das coisas, pleno emprego do poder do espremedor de sumo para amontoar as mãos, pleno emprego do poder de um fotograma parado para multiplicar os olhos, de vassouras para fazer cantar ervas daninhas, da hélice dos braços para habitar a rua dos regadores para saltar um hiato entre gerações, para pleno emprego das ruas a descer para perturbar o facto da rotação da terra, sobre o pleno emprego dos amigos e dos estranhos, dos seus cabelos para cócegas debaixo do queixo, dos seus olhos acesos para não amaldiçoar a vida, para atravessar a febre, dos seus bolsos para ter isqueiros pela cidade fora, dos seus carros já muito velhos para transportar eletrodomésticos sem abrigo até à morada final, dos seus pés para dar passos sem mexer, das suas gargantas para passar o ar em redor, sobre o pleno emprego dos passos e do redor, sobre o pleno emprego, por exemplo, de abrir caminho pela cidade para colher dicas para uma carta que queres escrever a um irmão que já não vês há anos. E há irmãos até que nunca viste, amigos que nunca encostaram os cabelos ao teu queixo, e quem sabe tens uma revolução, uma pequenina, dobrada em quatro, perdida num bolso de trás de umas calças que já não usas. Sobre o pleno emprego que já não se usa, e ainda andas à procura de razões para dares por bem emprego aquele dia quando tinhas 11 anos e não fizeste absolutamente nada e foste exímio nisto e contribuíste exatamente zero para a reprodução da espécie e viste uma coisa que ainda hoje não sabes bem o que era e soubeste pela primeira vez que era ter uma palavra debaixo da língua. Sobre o bem emprego das palavras debaixo da língua, já lá vamos, adiante, faz-te conta que chegámos à mesma linha. Thank you. Não sei para que servem estes botões que piscam. Sem marcar o compasso porque comprei um agrafador. E nisto vem claro sem surpresa ao verão de novo a baixa dos nervos. Ficaram invernais, um pouco adiante ir para sul. Ir tomar o café lá fora e atiçar o açúcar, os mortos, outras especiarias granuladas. Está, é preciso dizê-lo, devidamente inverno para coisas destas. E livrar-me das pálpebras junto ao rio escuro e dizer: está na hora, sai, mas é da frente! E entretanto pinga qualquer coisa repetidamente, deve ser do tempo. E dizer: sou Tiresia, sai-me da frente! Vou para ali deitar-me, no divã, pôr um disco com som de chuva, enquanto espero pelos anúncios. Não se chega de repente ao futuro e raramente vem ao fim de semana. Conta-me como acaba aquele anúncio a Baudelaire, cheio de acessórios inúteis. Engenhocas que me valham, valham ao menos isso. Inverno, verão, espreito as meninas a segurar perfumes, os meninos de jaqueta ao relento em jipes. Inverno, verão, já não o sei ver. Parece-me que estes motores me extraíram o fogo ao corpo. E cá vou eu por vias de extinção e assim sendo migrar para o mundo. É que dizem que somos mortais, é tarde, voltaste a pôr os grampos nas ligaduras e foste ao longo passado de dia em dia. Vai fazendo o ruído possível. Acelera nas curvas que dá boas cores às bochechas. Aproveita as descidas para contrabando de rampas. Podes pedir já de ida e volta, pois regressarás ao menos em instantânea à felicidade, até que se acabem as pilhas à flauta. E nelas descia-se, e passa ao senhorio coxo que vê coisas na água, depois nos copos, e passa a rapariga que estremece com uma heroína muda com intertítulos amorosos, óbvios para quem a vê primeiro de costas, e depois a virar-se logo pela manhã, e passa ao puto que domina os lá-lá-lás dos discos vinis dos pais, e passa ao cão que não sabe que é cego ou que vai sujo e que é por isso bicho ideal para altas alegorias dos tempos depois de sair das cavernas. Passam e passam como um trailer das memórias de Teixeira de Pascoais, visto no sótão e fita gasta VHS, uns instantes depois da vida. Tudo isto sobre pátios alagados em torno de ralos, pátios deambulantes de dia e soltos ao vento à noite, fora a dança às cegas com a tal menina que parece a Naná, em mês mais à rasca nos pátios de fim do mês e do princípio de tudo, os pátios para morrer com direito a fotografia na secção local, um diário com direito a legenda de Flor Bela Espanca em Dianão, e pátios para o retinir de talheres roubados, de casamentos de primas afastadas, pátios para estar à vontade nas hemorragias, para explorar pelos horrores previsíveis em espreguiçadeiras de pano às riscas, para esburacar até aos canos porque um desgosto desce até às entranhas da cidade, e pátios para por hábito ajeitar a gola, e para um mau jeito no momento de piscar o olho, pátios para dar largas à fita adesiva e secar manadas de sacos de plástico, pátios para aflorar assuntos de flores pendentes, pátios para ver de perto postais de Rembrandt, na penumbra arejada que os Rembrandts do postal pedem, e pátios na sombra, e pátios na luz, e outra vez escadas de viés que levam a lados, e pátios lado a lado, e a porta dos estendais em tons de terra e algo, acesas costuras à vista, esses efeitos nada especiais. Ha ha ha! caímos sem estrondo e barbas. Olha como redupiamos sobre os calcanhares e construímos tendas e damos jeitos aos pulsos para melhor sabotar os usos usuais da alegria. Como para além da corda ou arame, coisas úteis para as tais alegrias muito novas e momentâneo alívio do chão, há a beleza estúpida dos trapos nos estendais. Há barbárie e seguem-se os estendais. Quando avistarem os estendais é porque chegaram. Depois vem tudo o que se segue. A isso chamamos os dias terríveis, aquilo que sucede às manhãs, e assim sendo migrar para onde? Aspiramos a atravessar as trevas. Aspiramos a atravessar as trevas. Nós, os com aspirinas faroladas nos bolsos, umas quantas gravações piratas de urros de amores antigos em trampolins, com novelos de atrito em torno de cantos suaves de gravilha e eco e pedaços e lixa e fita cola, nós, dos papéis dispersos e das canções interrompidas, do cansaço, das fotocópias encardidas, das bocas feridas. Não temos totalidade para estas coisas, nem velocidade para deslocar ombros como deve ser, e já respirámos melhor, e amarinhámos por um qualquer poema longo acima até à mudilha agoniada de estremecer ao meio. Nós não nos convencem que as antenas nos telhados não virão a dar jeito nos episódios seguintes. Vais ver, não chegarão para tanto alpinismo e falta dar renta ao solo e nova distribuição de pares para a dança nas alturas e tarefas minuciosas como desenhar novos mapas, reinventar o telescópio, trocar, por exemplo, de hábitos depressa e outros sobressaltos. Nós, que nos juntámos aos puxadores de alavancas escondidas, que nos entregámos a paixões dificilmente por via respiratória, que de alguma maneira achamos que seria bom ter patas traseiras para o primeiro impulso para dentro do dia, e tivemos livros de trânsito sem cabelos alheios de vez em quando, também não nos explicaram ao certo o que fazer com estes pescoços tão pouco flexíveis, mas dos telhados e caves onde a prazo em torno da voz passiva nos guardámos de futuros, ateámos em cigarros, em poemas curtos e pequenos desastres parvos a já ferocidade, em redor dos olhos, a prestações de ferocidade. desceremos à rua, subiremos à rua, desceremos e subiremos à rua. Desceremos e subiremos a rua para saturar de respiração de lado a lado tudo. A indiferença das gruas, as latas deixadas pelos mortos nas dispensas, as receitas para engatar raparigas com sardas, as súbitas cartas vermelhas do fisco, as varas tortas de guarda-chuva com valor sentimental, os poemas sobre a embriaguez dos lírios, os mapas desdobráveis do metro de Londres, os instantâneos desfocados de filhos longínquos, as tampas desirmanadas de tupperwares, as frases agramaticais do orçamento do Estado, os brindes banais de almoços de negócios, as fotografias de risco ao lado, à porta do barbeiro, os anúncios dos paradores rapidíssimos, as imitações de Lego da Feira da Ladra, os dicionários polaco-polaco para principiantes, os vídeos de quedas toscas de muros, os chapéus felpudos das vizinhas, os tendões cansados das esponjas de banho, as alegrias fáceis dos anúncios de champanhe, as alegrias duvidosas dos anúncios de xarope. As cartas que começam, estimado cliente, serão porventura irrecuperáveis. De qualquer modo, inspecionaremos de outros ângulos a eficácia da máquina do mundo, nas dobras dos postais de férias tristes e de tudo faremos a ocasião de esquinas. Saberemos os assobios para soar o alarme e dividir o dia em dois, uma outra vez, e não haverá lugar algum que não seja atirado para descuidos, ao menos da parte da tarde, e será assim como largar a vida outra vez. Como naquele dia, em que escorreguei numa das ruas de Antuérpia imaginada e alguma coisa se soltou, fez o barulho arranhado daquele ponto nas fábulas em que a felicidade se avaria. Vamos às vezes ao fim da tarde à esplanada, compramos o jornal à sexta-feira para passar os dedos pelas estreias e, de novo, medirmos em mortos a intensidade atual dos conflitos. Temos preferência na água com gás e na adequada temperatura do café. Quando damos pela vida, trememos como frigoríficos depois de breve hibernação. Afinal, não nos recompusemos da derrota. Afinal, ainda queremos quase tudo e usamos, quando podemos, a primeira pessoa do plural. É isso. De pouca vida em pouca vida, a vida toda, já disse aproveitar as descidas para contrabando de Rambo. Já disse sabotar os usos azuais da alegria. Está, é preciso dizer, o devidamente inverno para coisas destas. À barbárie seguem-se os estendais, aos estendais segue-se a barbárie, depois vêm as coisas que seguem. Psst. Era isto, ó deuses. Obrigado para nós.